calor, no mais lindo canto da cidade, um grande amor, para completar minha felicidade. Canção de poesia, primazia, a inspiração toma conta de mim. Meu coração acende o interior, a luminosidade é a luz do nosso amor. A luminosidade é a luz do nosso amor. Quintal do céu, quintal do céu, porta aberta ao recebê-la, estrela, divina luz. Da janela ao ver a fé conduz ao poema que hoje mesmo fiz. Vem me fazer feliz, sentindo assim o meu interior. A luminosidade é a luz do nosso amor. A luminosidade é a luz do nosso amor. Um bangalô. A luminosidade é a luz do nosso amor. A luminosidade.